minha amiga Karina, minha amiga debochada, ela gordinha estourado. Tô aqui bebendo em um botequinho, diz que na cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade. E não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei que tu bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama cerveja. Para o Edgar! Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina. Cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade. Que não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais é carinho. Só que agora perdeu, tá sem dignidade. Daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez.